e fica em Ceia por uma questão estratégica de centralidade em relação aos três concelhos. Não fazia sentido eu reivindicar a sede, porque isto é, será uma empresa supramunicipal, mas, como eu digo, a sede ficará em Ceia. Tem instalações e por isso ficará em Ceia. Os nossos funcionários beneficiarão de um acréscimo de salário em relação aos salários que hoje têm, entre 10% a 15%. E não perderão direitos, mas depois terei que lhes explicar como é que se vai fazer isto. E haverá funcionários que deixarão de pertencer ao quadro da Câmara, há uns que ficarão ainda no quadro da Câmara, outros funcionários pertencerão ao quadro desta empresa.